fala que nós é monstrão, que nós é pesadão, que é Bin Laden no som. Na vida louca também não esperamos flores, os menino é mal. Suas atitudes condenam, cê cai e tropeça, não acata visão. E é lamentável. Fala que nós é monstrão, que nós é pesadão, que é Bin Laden no som. Na vida louca também não esperamos flores, os menino é mal. Suas atitudes condenam, cê cai e tropeça, não acata visão. E é lamentável. E outro dia um moleque comentou que gostava de ouvir as músicas que eu canto tiro. Quando eu falo de pistola, dos plaquês de droga que relata os homicídio. Com certeza nunca vi uma mãe chorando, segurando um corpo desfalecido. E toda vez que ela passar na frente daquele lugar, vai lembrar dele caído. Sobrou pra nós narrar a violência, porque nosso cotidiano é violento. Sem playboy no react, porque nunca viveu o que vivemos. Pra nós só cadeia, só cela lotada. Nossa cor de pele é um prato nobre, não é como na série da Netflix. Brasil não é América do Norte. Quem comenta tudo 2 e tudo 3, na internet não é bandido, é vacilão. Enquanto o batizado tá morrendo, carregando a bandeira com a sigla da facção. Na internet bicho de 7 cabeças, casa de bandido cor de rosa. Nossa vida colorida e preto e branco, pra eles nada importa, nossa homenagem póstuma. Quando a bala estrala e sai do pente, o carrinho mexe, ninguém é inocente. Aos que acha bonito foto com a R, não sabe a dor que a família sente. Meu coração tem dor suficiente, lágrimas ditas em letras de rap. História triste na favela é moda, nós vivencia, eles fazem act. Fala que nós é monstrão, que nós é pesadão, que é Bin Laden no som. Na vida louca também não esperamos flores, os menino é mal. Suas atitudes condenam, cê cai e tropeça, não acata visão. E é lamentável. Fala que nós é monstrão, que nós é pesadão, que é Bin Laden no som. Na vida louca também não esperamos flores, os menino é mal. Suas atitudes condenam, cê cai e tropeça, não acata visão. E é lamentável. Só quem já matou sabe o quanto pesa um revólver. Quando você aperta o gatilho, é um pedaço de você que morre. Não tem como cê voltar atrás, não dá tempo de pensar em nada. E num piscar de olhos, seu mundo desaba. A polícia mete o pé na porta, me algema com a cara no chão. Me espanca, dá choque e afoga, mas eu ruim não entrego oitão. A condenação é sonhar com a vítima, não me conhecer perante o espelho. Qualquer barulho eu levanto à noite, o meu semblante já não é o mesmo. Os 15 pra frente foi arma na cinta, eu perdi o medo de algema e polícia. Eu vendi a droga lá no bar da esquina, só chegava em casa quando amanhecia. Minha avó que sofria, ela não dormia enquanto eu não chegava. O peso maior foi não conseguir dar um conforto pra quem me amava. 2 anos no educandário, caí como réu primário. 10 dias fiquei sem comer na rebê, bebendo água do vaso. Voadora na cabeça dos agentes, os moleques fizeram a linha de frente. Deixaram os menores sem alimentação, foi aí que a chapa ficou quente. E os colchão pegando fogo, e eu ali de novo. A visão era do inferno, e os internos dominavam o jogo. Refém com estoque no pescoço, e a choque querendo cair pra dentro. Camisa na cara, cachorro latindo. Pouco a pouco o clima ficou tenso. Esse é um pedaço da minha história, pra uns verso de bandido. Pesado é falar pra minha filha de 3 que o seu pai tem 2 homicídios. Tenta fazer um react da nossa história de vida, que eu e o Godinez te enterra em cima de qualquer batida. Fala que nós é monstrão, que nós é pesadão, que é Bin Laden no som. Na vida louca também não esperamos flores, os menino é mal. Suas atitudes condenam, cê cai e tropeça, não acata visão. E é lamentável. Fala que nós é monstrão, que nós é pesadão, que é Bin Laden no som. Na vida louca também não esperamos flores, os menino é mal. Suas atitudes condenam, cê cai e tropeça, não acata visão. E é lamentável.